que temer. Se não o medo não permita perdurar, nas cicatrizes de um passado turbulento, virando o tempo, vergonha não se permitir amar. Parar, o universo se entregar.